sair daqui agora, ninguém vai nem notar. A estrada então me chama, daqui vou me mandar. Pensamento em você me faz querer voltar. Então vou, oh, oh, oh. Agora eu vou. Então vou. Você vai me aceitar. Pensava que distante eu iria te esquecer. Me enganei completamente. Só pensava em você. Então vou.